Olá, ouvintes! Olá, você ligado na melhor! Estamos dando início aqui a mais uma edição do nosso programa espetacular. O show de programa, né? O espetáculo no ar pra você. E hoje um programa tanto quanto diferenciado. Diferente por quê? Porque na semana passada, né, no dia 11 de outubro, nós completamos 15 anos sem o ídolo, o fenômeno da música nacional, o Renato Russo, né? Banda Legião Urbana, e quem não conhece a Legião Urbana, também Aborto Elétrico, essas coisas todas aí, né? Fez carreira solo. E quem curtiu a Rádio Diversidade no último sábado, então reprisou aí o especial, né, que o Brunão fez da Legião Urbana. Muito show! Quero deixar aqui os meus parabéns, sinceros parabéns ao Bruno Alves pelo especial Legião Urbana, né? O especial aí que rodou no último sábado. A reprise, aliás, o programa foi na quarta, né? E a reprise foi então no último sábado. Parabéns, Brunão! Muito emocionante. Eu, particularmente, quase chorei, né? Porque quando a gente fica lembrando assim da morte do Renato, a gente fica triste, né? Porque com certeza, se a Legião Urbana existisse, seria o sucesso que foi há 15 anos atrás, ou 20, né? Melhor dizendo. Mas, deixando de conversa, vamos deixando então aqui o nosso e-mail para quem quiser participar do nosso programa. E depois deixamos então o espaço só para as músicas da Legião Urbana. Meu endereço de e-mail é taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com. Para você que quer participar, pedir a sua música, mandar o seu alvivaço aí para quem você quiser. Vamos deixar aqui então 6 canções da Legião Urbana, iniciando aqui com a música Meninos e Meninas. Foi um grande sucesso da banda, né? O especial já foi feito, então não vou aqui pegar os anos que foram lançados e gravados, etc. E os CDs, né? Vocês podem procurar em www.pt.wikipedia.org, aí que vocês vão encontrar com certeza muito da Legião Urbana. Aliás, não só da Legião, né? Como também do Renato em sua carreira solo, Aborto Elétrico, etc. Vamos tocar aqui então Meninos e Meninas, depois prosseguimos com o nosso espetacular especial Legião Urbana, 15 anos sem Renato Russo. Vou me despedindo, porque o programa só tem músicas hoje. Na semana que vem nós estamos de volta então, com mais um especialíssimo aí. Vamos ver se a gente traz Cazuza também este mês no espetacular, né? Vamos ver como vai o andar da carruagem. Mas por hoje é isso então. Curtam estas canções lindíssimas em versão ao vivo de Renato Russo e sua Legião Urbana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fiquem com Deus. E muito obrigada pela audiência. E ao mesmo tempo diferente, estou cansado de bater e ninguém abre. Você me deixou sentindo tanto frio. Não sei mais o que dizer. Te fiz sumida, beleza. Deixa ver como viver é bom. Não é a vida como está, sim as coisas como são. Cê não quis tentar me ajudar. Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Preciso ter amigos, preciso ter dinheiro, preciso de carinho,

tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso e desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse fosse igual a imensa dor que acordaria não só tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos tem os santos, tem a alcefa medida da maldade, e há tempos são os jovens que adoecem, e há tempos o encanto está ausente, e a os sorrisos. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção, meu amor. Compaixão é fortaleza, ela disse lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Espetacular, um show de programa pra você. Zé Chinelão, onde você estiver, eu te amo. A que será que se destina? Pois quando tu me veste a rosa pequenina e queres um homem livre que se acaso assina, Deus me livre, infeliz não se ilumina. Tampouco tu vas a lágrima não destina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina. A cajuína cristalina e teresina. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Uau! Passarinho quer cantar, quer ter ti ti ti ti ti, porque acaba de nascer, tchu tchu tchu tchu.

invejinhas desleais. Mas sou metal, raio, relâmpago e trovão. Eu sou metal e eu sou o ouro em seu brasão. Eu sou metal e sabe o sopro do dragão. Reconheço meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Minha terra é a terra que é.